pressão é essa, viadinho? E aí, minha prima? Aqui é duas horas sem tirar de dentro. A escavadeira é louca, Tote. Valdir. A gente não para nenhuma música, é uma atrás da outra. Sério, Caio? Lucas do Mini Mercado Luzimar. Ó, tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal? Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, não? Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal, tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal, então, treca novinha do grau, treca novinha do grau. Breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau. Paredão, mineradora, Veneza, Londra de Caxias. Breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau, breca novinha do grau. Breca novinha do grau, breca novinha. Como é que é, ó? Novinha do grau, breca e chute do grau, breca e chute do grau. Vai. Aí está a bandeira, tá passando. Breca novinha, bora banda. Chega a viola. Cadê o Delmo? Delmo Produções. Cadê ele? Tá aqui? Delmo Produções. Alô, Delmo Produções. Bebê Bahia tá na casa, pode? O Nenê? Nenê tá na casa. É a mesma viola, mesma viola. Alô, Nenê Bahia, você é o Rui do Lápio. Alô, meu parceiro. Yuri Brigadeiro. Ó, hoje tem breguinha aqui na favelinha, chama as amiguinha. Hoje tem breguinha aqui na favelinha, chama as amiguinha. Hoje tem breguinha aqui na favelinha, chama as amiguinha. Hoje tem breguinha aqui na favelinha, chama as amiguinha. Ô piranha, ô piranha, ô piranha. Ô piranha, ô piranha, ô piranha. Ô piranha, ô piranha, ô piranha. BMW Joias, pode esquecer. Tá maneiro, tá? Tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, tá? Tá, tá, tu tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, vai correndo, Rafa! Tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, tá? Tá, tá, tá gostando, tá? Estute no grau, estute! Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá, tá? Vai brincando, vai brincando, vai, vai, vai! Eita! Breca na minha no grau! Breca na minha no grau! Breca na minha no grau! Breca na minha no grau! Não para não, bebezinha, não para não, cheirosa! Essa novinha no grau. Essa novinha é muito cheirosinha. Breca novinha no. Breca novinha. Breca novinha no grau. Pode ser melhor que nessa. Joga pra cima, estrou.